os maiores sucessos de todos os tempos. Um pouco da história da música pop internacional. Astros e estrelas que deixaram seus nomes marcados para sempre. Você vai fazer uma viagem de volta para o sucesso. Produção e apresentação, Jonatas de Moraes. Olá, como vai? Tudo bem? Estamos iniciando mais um De Volta para o Sucesso. No programa de hoje, você vai ouvir também... Na Austrália, os três irmãos iniciaram sua carreira profissional como compositores e cantores. O talento dos irmãos chamou a atenção de um DJ e eles começaram a atuar em transmissão de TV e rádio local. Em 63, os Bee Gees assinaram seu primeiro contrato com a Festival Records. Barry colocou seu talento de compositor através de composições para outros cantores e grupos. Em 66, os Bee Gees conseguiram seu primeiro lugar nas paradas de sucessos da Austrália através do hit Spikes and Speaks. No ano seguinte, a família retornou à Inglaterra. Bee Gees, I Start the Joke. 1971. Started the whole world crying, but I didn't see that the joke was on me. Oh no, I started to cry, which started the whole. Oh, if I'd only see that the joke was on me. My head. died, which started the whole world living. Oh, if I'd only seen, oh yeah, that the joke was on me. Beatles, She's Love You. 1964. She loves you, yeah, yeah, yeah. She loves you, yeah, yeah, yeah. She loves you, yeah, yeah, yeah, yeah. You think you've lost your love? Well, I saw her yesterday, yeah. It's you she's thinking of, and she told me why. She said she loves you, and you know that can't be bad. Yes, she loves you, and you know you should be glad. She said you hurt her so, she almost lost her mind. But now she says she knows. Crystals, da Do Run Run. 1963. Run.

A gravadora Tiki Records impressionou-se com o trabalho da dupla, autorizando a formação de uma banda de apoio para completar o time. Entraram em cena Jeremy Smith na guitarra, Robert Johnson na bateria e Herman Goetz solo nas congas. Depois de dois singles, lançaram em 75 os clássicos Get Down Tonight, That's the Way I Like It e Shake Your Booty. Produziram diversos álbuns até o final da década, quando a disco perdeu sua força e o grupo viu-se forçado a explorar terreno desconhecido no frustrado Let's Go Rock and Roll de 80. Desde então, a banda é lembrada com inúmeras coletâneas e álbuns ao vivo. Kid See and Sunshine Band, Keep It Coming Love. 1977. James, Three Times in Love, exclusivamente pra você. She was all the lady you She was the queen that played in the sunshine. You danced in the rain. It was so easy. Love was a game, but everybody's free. Agora é a hora da música country. Dave McLean, Montana Country, Lay Down Sally. Nearly on the rise,

Blues Brothers, Maybe I'm Wrong. I'm Webb Gibson, Full Speed. 1988. Imagination, just an illusion. Thank you. I'm a fool. fool to even try, but I just can't say goodbye. I'm so cheesy. Que surgiu como uma das mais improváveis bandas do revival do rock progressivo nos anos 80, tornou-se um grupo mais culto do gênero ao longo da carreira, conquistando uma legião de fãs que acompanha de perto cada mudança de estilo do Marillion. Formado em 78 em Aylesbury, Inglaterra, por Stevie Rothery, Pete Trawowas, Mark Kelly, Mick Pointer e Fish, Derek Dick, o Marillion tirou seu nome da obra incompleta de J.R.R. Tolkien, Silmarillion. Em 1983, lançaram seu álbum de estreia, Script for a Jester's Tear, divulgando-o com uma extensiva turnê, Marillion, Beautiful. 1999. Yeah.